deixar, tal como Eliezer viajou pra buscar pra Isaac a noiva amada. O Espírito Santo adornou e a noiva do Cordeiro já está preparada. Já posso contemplar os anjos cantando, sepulcro se abrindo, trombetas soando, mortos ressurgindo e a igreja encontrando com Cristo nos ares. Já posso ver o mundo chorando e sentindo tristeza total. Jesus Cristo voltou e a porta fechou. Só resta agora o juízo final. Ao ver os túmulos abertos, a falta dos entes queridos, parentes e amigos, e estarão certos que Cristo voltou e levou os seus escolhidos conforme dissera. Irão procurar os fiéis, mas a igreja de Cristo não estará mais na terra. Já posso contemplar os anjos cantando, sepulcro se abrindo, trombetas soando, mortos ressurgindo e a igreja encontrando com Cristo nos ares. Já posso ver o mundo chorando e sentindo tristeza total.